Eu sei, é muito tarde, não é hora de chegar. Sei que estava me esperando pra jantar, mas eu tenho um bom motivo sobre o que aconteceu. É que hoje eu conheci o amigo seu. Eu saí do meu trabalho e no bar então passei. Eu pedi uma cerveja e junto à mesa me sentei. Quando eu vi alguém dizer, se não te tem ao lado, foi aí que eu conheci o amigo seu. Eu ouvi toda a conversa que eu não pensava ouvir jamais, e descobri que aquele estranho te conhecia bem demais. Você sabe muito bem quem falava de você. Vou embora agora é tarde, e a razão porque você me perdeu é que hoje eu conheci o amigo seu. Eu sei, é muito tarde, não é hora de chegar. Sei que estava me esperando pra jantar, mas eu tenho um bom motivo sobre o que aconteceu. É que hoje eu conheci o amigo seu. Eu ouvi toda a conversa que eu não pensava ouvir jamais, e descobri você sabe muito bem quem falava de você. Vou embora agora é tarde, e a razão porque você me perdeu é que hoje eu conheci um amigo seu. E não adianta chorar, não adianta sofrer. Você sabe muito.